palestras, a palestra agora é a mais importante, que vocês vão ver as consequências diretamente na educação das crianças. E vamos ver também depois o que, que nós podemos fazer. Tá bom? Então vamos receber a professora Fátima. Obrigada. Boa tarde. Ai, não precisa. Ai, gente, eu fico toda nervosa. Vocês falam, ah, eu sou professora e tal, mas quando eu vou falar em público, sempre bate um nervoso, assim, porque o meu público é educação infantil. Então é diferente. Mas então, identidade de gênero e educação. Eu vou trazer um pouco aqui do histórico de como tudo isso, né, surgiu. Vocês já viram aqui a parte filosófica do feminismo de gênero. Acredito que, não sei quem foi, acho que foi a Cris, né, que falou sobre essa parte de feminismo de gênero. O Márcio Galberto, excelente nessa parte aí sobre a questão política, né? E então agora aqui sobre a questão da identidade de gênero na educação, né? Como eles encontraram um meio de difundir, né, a ideologia de gênero, que eles perceberam que a coisa não estava dando de uma forma. Então, como que a gente vai conseguir? E aí vamos ver então aqui. Não é à toa que tem aqui, eu escolhi de propósito essa imagem, né? Tem um monte de pessoas ali, e quem é homem, quem é mulher? A gente não sabe, né? Porque esse também é uma... Oi, como é que tira isso? Ah, tá aqui. Esse é um dos objetivos. A gente não tem uma identidade definida. E aí eu acredito que a Cris já falou com vocês sobre a questão aí da performance, cada hora é uma coisa com relação ao que você quiser ser, você pode ser, né, com Judith Butler. Vamos então começar. Vou fazer perspectiva assim, do que já foi falado, não. Como começou a influência de gênero na educação? Estou na frente de alguém aqui, deixa eu vir acho que para cá que vai ser melhor, né? Então vamos para cá. Como começou a influência do gênero na educação? Ideólogos da revolução sexual. Então, peraí, deixa eu só... Que eu gosto de falar com os livros. A partir da escola de Frankfurt, na Alemanha, com sua nova metodologia de difusão do comunismo, eles perceberam que o comunismo, o leninismo, não estava dando, não estava rolando, não estava se difundindo no mundo ocidente. Então... Alguns pensadores, né, se reuniram na escola de Frankfurt para uma nova metodologia de difusão do comunismo. Elaborou-se e propagou-se obras como Wilhelm Reich, esse livro aqui, A Revolução Sexual, de 1945, e Herbert Marcuse, Eros e a Civilização, em 1955. Surgiram muitos outros pensadores a partir dessa escola aí, ok? Contudo, eu estou focando nesse daqui porque é o que vai, são a partir desses daí que vai se difundir essa parte, tanto da pornografia, né, o Herbert Marcuse, Eros e a Civilização. Para quem vai estudar a questão da história da pornografia, de como tudo surgiu, começa a partir daí, né? Mas então eu não vou falar sobre pornografia, vamos falar sobre a identidade de gênero. Então, ambas as obras literárias, segundo Scala, professor Jorge Scala, que é esse livro aqui, tinham como base as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, mesclada com as ideias de Sigmund Freud. O diferencial é que esses autores transferem a ideia de luta de classes, né, para a luta de sexos. E quem vai falar sobre isso, eu não trouxe o livro, mas eu já vi que tem aqui, é a Simone de Beauvoir, com o livro Segundo Sexo, né? Ela vai deixar bem claro aqui, nesse livro aqui, fininho, né, que dá até repugnância de ler, mas a gente, quando, né, precisa estudar para poder compreender, a lógica deles, pelo menos tentar entender, né? Porque é umas coisas bem sem lógicas, mas eu, enquanto estava lendo Simone de Beauvoir, tem uma parte que ela fala sobre, sobre várias partes das mulheres, enfim, e sobre a infância, que foi a parte que eu li, que eu sou professora de educação infantil, estava fazendo a pós-graduação nessa área de identidade de gênero na educação, no currículo da educação infantil. E aí eu tive que ler justamente essa parte sobre infância. E eu, engraçado, assim, né? Ela falando assim, como se todas as meninas nascessem assim, com um certo recalque porque não tem o pênis. E aí começa a dar vários exemplos. E eu falei, gente, eu nunca tive isso. Aí eu fui perguntar para minha mãe. Minha mãe estava na cozinha. Eu falei, mãe, alguma vez eu me questionei, assim, fiquei... né, perguntando por que eu não tenho pênis e tal. Aí minha mãe falou, Tia, por que você está perguntando isso? Aí eu falei, mãe, é porque eu estou lendo o livro, estou estudando, não sei o quê. Aí minha mãe, ai meu Deus do céu, essa garota ficando maluca. Mas eu falei, mãe, não, é porque ela fala de uma forma tão assim, enfática, e eu estava querendo fazer memória da minha história para perceber até que ponto, não sei, né? De repente, em algum momento, quando era pequena, eu me questionei e não sabia. E aí eu comecei a falar com ela, falando, não, pelo contrário, porque eu era a única menina na casa da minha avó, eu tenho meu irmão, tenho os meus primos, eu fui criada junto com eles, e eu era o meu mundo e as minhas Barbies, mas eu não me misturava com eles. Então, assim, que a criança, quando é pequena, ela normalmente é assim. Se você observar, as crianças assim, de 3, 5 anos, e assim, elas ficam, né, elas se misturam, meninos de um lado, meninas do outro. Não é porque eu estou falando para elas se distanciarem. Quando chega na adolescência, né, os hormônios começam a funcionar, e aí começa uma aproximação, né, do masculino com o feminino e tal. Mas quando eles são bem pequenos, se você observar, eles querem assim, não, isso aqui é brincadeira de menina, deixa para lá, os meninos que fiquem para lá, e os meninos também, às vezes os meninos vão para perto das meninas para perturbar, mas não no sentido de, né, de querer implicar aquela coisa toda. Mas eles têm as suas particularidades. E aí, enfim, eu falei lá sobre a Simone de Beauvoir, mas é que são umas coisas assim muito, desculpa, loucas, assim, né? Mas, voltando, então, na Simone de Beauvoir, ainda não fica muito claro essa questão aí do gênero em si. Isso vai surgir a partir do Dr. John Monen, né? Mas ela já começa a falar sobre essa questão aqui, da luta de fazendo essa transferência da luta de classe para a luta de sexos, né, dessa questão da mulher na sociedade, em outras coisas tal. Ou seja, e aí tem as fases do feminismo, que eu acredito que já falou, senão eu vou focar em outra coisa e não vou olhar aqui. Eu tenho 50 minutos só para falar, já passaram alguns. Ou seja, o homem como sendo o opressor, o burguês, né, se comparando ali a luta de classes e a luta de sexos, e a mulher como sendo a oprimida, o proletário. A solução para esse problema seria a liberação sexual, desde a mais tenra idade, pois, segundo Hayek, em seu livro A Revolução Sexual, os estímulos sexuais reprimidos nas crianças, a partir dos 4 e 5 anos de idade, causam neuroses. Hayek fala sobre a necessidade de uma educação sexual afirmativa, em que o onanismo, ou seja, a masturbação, deveria ser considerado como natural há muito tempo. Fala também sobre a importância de abordar com as crianças sobre a procriação e se questiona de por que não a criança não ver o ato sexual. Nesse livro aqui, ele fala qual o problema do pai e a mãe. Tem algum pai ou alguma mãe aqui? Mas qual o problema de vocês terem relação sexual na frente dos filhos de vocês? Não tem problema nenhum, né? Porque aí eles já vão perceber, vão entender como é que eles vieram ao mundo, né? Contudo, reconhece que a fragilidade. É interessante que Hayek, ele ainda tem uma certa noção ainda com relação a algumas coisas que a gente vai perceber mais à frente. A fragilidade na perspectiva educacional sexual afirmativa e faz um alerta para quem adotá-la como prática. Eu vou ler aqui no livro, eu gosto de pegar o livro. Peraí. Eu marquei essa parte aqui. Eu prometo que vai ser só essa parte que eu vou pegar no livro. Controlezinho aqui. Vocês vão lendo aí, eu vou lendo aqui. Que quase toda criança, mesmo das melhores famílias, já ouviu falar nisso, questão, né, do sexo e tal, é o que nos ensina a experiência analítica. Por que, então, não deixá-lo assistir o ato sexual que ele está se referindo aqui? E o nosso moralista sexual poderia embaraçar-nos, especialmente se se lembrasse de perguntar o que é que poderia alegar contra o fato da criança observar, às vezes, o ato sexual praticado por cachorros na rua, quando se esclarece adequadamente sobre o mesmo. Teríamos que reconhecer, então, se quiséssemos ser honestos, que está faltando hoje, a honestidade na academia, com relação a algumas verdades que não são ditas, teríamos que reconhecer, então, se quiséssemos ser honestos, que não podemos apresentar nenhum argumento contra isso, a não ser um ético, e que, por sua vez, fortificará a posição do nosso adversário, do esclarecimento sexual. Ou teríamos a coragem de confessar que não agimos no interesse da criança, mas da nossa própria tranquilidade e prazer, quando não deixamos que ela assista. Assista aqui, novamente, o ato sexual. Encurralados assim, só nos restaria a alternativa de submetermos novamente à ética sexual, que necessariamente tem que ser sempre sexualmente negativa. Ou seja, você não pode liberar o sexo aí adoidado. Ou enfrentaremos a mais escabrosa de todas as questões, a de atitude em relação ao ato... Calma aí. Ou enfrentaremos a mais escabrosa de todas as questões, a de atitude em relação ao ato sexual. Se decidirmos pela segunda opção, temos que certificar-nos de que o juizado de menores não tenha conhecimento disso, pois teria que aplicar inevitavelmente o parágrafo de atentado ao pudor. Ou seja, ele confessa aqui no livro que as ideias dele têm que ser uma coisa, entendeu? As escondidas. Só que isso aqui, quem tem conhecimento disso aqui, sabe mesmo qual é o objetivo do que está por trás dos panos, eles não falam sobre isso. A gente não estuda isso aqui na faculdade. A gente vai estudar esses outros autores. Mas o que está por trás dos panos aqui, eles não colocam, não. Né? Então, vamos lá. Hayek afirma que nunca uma ideologia ou direção política reacionária poderá conseguir oferecer às crianças com relação à sua vida sexual ou mesmo que a revolução social. Que aí ele fala da revolução social aqui, está se referindo ao socialismo. Né? E diante da dificuldade de romper com uma sociedade que preza a moral e a ética, Hayek vê que é necessário começar pelas crianças, pois estas estão mais aptas à nova ideologia sexual libertadora. A estruturação revolucionária da criança tem que servir-se da liberação de sua motilidade sexual biológica. Então, ele começa a perceber que, para a gente conseguir avançar nessa questão da liberação sexual, a gente tem que começar pelas crianças. Nada dessa coisa de reprimir a criança quando ela começa a se perceber, né, de masturbação, essa coisa toda. Não, vamos incentivar, inclusive. Né? Tem que incentivar isso. E aí ele começa a falar, ele dá alguns exemplos ali até de uma escola, no final do livro, que depois o governo tomou por conta de uma série de problemas que estavam tendo com as crianças. Só que ele não deixa isso às claras. Contudo, para que as crianças sejam educadas dentro dessa lógica da sexualidade afirmativa, é necessário investir na formação de um corpo decente. Entra aqui a academia. Assim, Hayek nos diz, A nova ordem da vida sexual tem que começar pela educação da criança. Por esse motivo, é indispensável que os professores sejam reeducados e que a massa da população aprenda a usar seu instinto acertado nessas questões para criticar os velhos educadores sexualmente mal instruídos. Então, se você é contra toda essa questão aqui que ele está apresentando, você é um educador sexualmente mal instruído. A reeducação dos professores provavelmente será mais fácil do que convencer os higienistas e políticos demográficos. E aí, vamos ver aqui como a coisa começa. Nós temos algumas ONGs... Cadê aqui? Ah, não, ainda não está aqui. Nós temos organismos mundiais, né? E, ah, eu estou esquecendo que tem um negocinho aqui. Nós temos aqui as grandes instituições, a nossa querida ONU aqui, Banco Mundial, Unicef, né, Criança Esperança, aqui o Unesco, eu sempre esqueço o nome dessa daqui, como é que é o nome dessa, eu sempre esqueço o nome dessa instituição, sempre, tem a Ford Foundation, essa daqui, cara, ainda bem que tem essas pessoas muito inteligentes que sempre lembram, porque eu sempre esqueço. OMS. E aí... Calma aí, como é que tem... Ah, aqui as ONGs. Então, tem algumas ONGs, né, feministas e outras instituições, como Ford Foundation e tal, que estão aqui, todo mundo aqui, dentro desse grande povo aqui, né? Estão bem em todas as partes. Essas ONGs aqui, que são muito legais, elas... Calma aí, como... Gente, desculpa que eu estou aqui. Essas ONGs, elas recebem dinheiro das grandes fundações. Melina e Bill Gates, né, a Ford Foundation e tantas outras. Essas ONGs elas recebem esse fundo, né, esse dinheiro. É à toa? Não. Essas ONGs aqui, que o dinheirinho está em cima aqui, elas estão ligadas com a ONU. Elas fazem parte, elas ajudam nos chamados relatórios que a ONU envia para várias partes do mundo, né? Só que assim, os países signatários da ONU, eles assinaram um acordo. Mas esse acordo tem muita coisa ali que, a partir de um determinado ano, a ONU primeiro começou, na época da Grande Guerra Mundial, com o propósito de quê? Esse negocinho está ligado. Com o propósito de quê? De que... Se estabelecesse a paz, né, se tivesse, os diplomatas tivessem condições de dialogar, sem que tivessem outras grandes guerras. E assim, países, né, de todo mundo se reuniram e formaram a ONU. Só que daí, esse pessoal aí, eles perceberam que, poxa, se nós temos a ONU, tem vários países signatários. A gente pode fazer o quê? Isso sim. De forma bem simples, tá? Bem assim, simplificada. Nós vamos, então, tentar nos infiltrar lá na ONU, porque a partir dali a gente vai mandar várias coisas para todos os países, né? Até porque, se todos eles são signatários, eles fizeram um acordo de que tem que estar em consonância com a ONU. Então, esse pessoal, eles entram, né, através de ONGs que ajudam com escritórios que estão lá em Nova York, e eles vão fazendo esses relatórios e vão pressionando a ONU para que ela possa liberar esses relatórios como se fosse um documento oficial, e que todos os países têm que seguir essas normas para que possam continuar, então, seguindo estarem em consonância com a ONU. Então, essas ONGs, elas exercem influência direto aqui na ONU, né? E a ONU envia isso para todas as partes do mundo. O Brasil também é signatário, né, desse acordo, desse tratado. E aí aqui, né, o mundo, aqui, como eu estava falando, né, que toda essa organização, eles, né, enviam para todos os países. E ai de quem não comprar a briga. Né, e eles estão revoltados, porque o Brasil, né, ele não está... eles pensaram que fosse fácil. Só que a partir de formações como essa, né, principalmente, Butler, quando esteve aqui no Brasil, não sei se vocês viram uma reportagem que teve depois com ela, a entrevista, ela soltou veneno para cima da Igreja Católica. Foi ano passado. Ela não falou um ai. Tem algum protestante aqui? Tem? Seja bem-vinda, minha irmã. Mas estou falando assim, os nossos irmãos protestantes estão lá dentro da não é Câmara, não, meu Deus, do Congresso, estão lá dando cara a tapa, falando e tal, mas eles não falaram um ai, ela não falou um ai dos nossos irmãos. Ela veio em cima da Igreja Católica, não menosprezando a luta dos nossos irmãos evangélicos, não. Mas sabe por que, que ela sentou o pau na Igreja Católica? Porque ela sabe que foi a partir dos intelectuais católicos que começou essa luta contra o gênero na América Latina. Então, eles pensaram que fosse fácil, né? Aqui na América Latina, conseguir difundir o gênero. Só que eles não encontraram essa facilidade, né? Então, assim, nós cristãos, e aí estamos juntos nessa luta, nessa batalha, com as nossas famílias, com os valores cristãos, né? Estamos aí enfrentando mesmo e não deixando de empurrar em goela abaixo. E a Butler, ela veio falando e tal com relação a essa questão do moralismo e um monte de coisa. Para quem acha que, né, de repente, isso tudo que eu estou falando é história, está tudo aqui, tem aqui os sites todos aqui dessas organizações. Eu gosto de... Por isso que eu falo que eu gosto de ir falando com os livros e tudo, porque eu gosto de dar as referências. Isso é bem importante. Então, a Unesco, a gente falou sobre a Unesco aqui atrás, né? Está ali a Unesco, cadê? Aqui a Unesco. Então, vamos lá para a Unesco. Unesco no Brasil se posiciona sobre questão de violência de gênero. Diante de recentes fatos ocorridos no país no que se refere à violência sexual, a Unesco no Brasil reafirma seu compromisso com a garantia dos direitos das mulheres e da população LGBT, sendo contrária a toda forma de discriminação e violação dos direitos humanos em qualquer circunstância, e em especial em espaços educativos. Pulando aqui, vamos lá. Para a Unesco no Brasil, não resta dúvida de que a legislação brasileira e os planos de educação devem incorporar perspectiva de educação sexual e gênero. Tá? Então, aí aqui. Aí eu achei engraçado que eu peguei essa reportagem aqui, e aí eu vi aqui, né? Um dos grandes compromissos dos países membros das Nações Unidas é garantir o cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Poxa, achei bacana, né? Vamos lá ver o que é essa agenda. Que essas coisas é assim, a gente vai procurando, quando você procura um mundo e você vai vendo cada coisa, meu Deus, educação e pobreza. Alguém aqui é contra essa questão da erradicação? Está aqui, tá, que ficou meio... Erradicação da pobreza. Alguém é contra? Alguém que quer a pobreza para o Brasil, né, para o mundo? Não, né? Todo mundo quer, todo mundo prosperando. Fome zero e agricultura sustentável. Bacana. Saúde e bem-estar. Quem não quer saúde e bem-estar? Educação de qualidade. Eu estou nessa luta pela educação de qualidade. Igualdade de gênero, estava faltando alguma coisa nesse meio. Poxa, também, né? Se tudo fosse legalzinho, aí a gente começa, vasculhar daqui, vasculhar de lá, e a gente vai achando o que está por trás dos panos. Eles botam as coisas tão bonitinhas que a gente compra fácil, fácil a ideia deles. Mas quando a gente vai procurando, a gente vai identificando o que está por trás. Investimento na formação, então, de professores, como o Hayek falou, isso lá em 1945, se não me falha a memória, agora eu já esqueci qual é a data. Ele já vinha preparando o terreno, né? E aí, finalmente, chegamos, então, nos tempos atuais. Gênero e diversidade na escola, né? Isso daqui é o UFSCar. É a Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Então, esse curso aqui na promoção, né, de formação de professores. Bacharelado Gênero e Diversidade, na Universidade Federal da Bahia. Ah, aqui eu dei um destaque aqui. Um bacharel analista em gênero e diversidade, que eu achei interessante essa parte aqui, porque essa daqui, ele não pega só para educação, na educação, é para tudo, entendeu? Olha aqui, vamos lá, vamos ler. Gente, desculpa, mas é que são coisas que a gente acaba tendo que ler para vocês entenderem, né, a lógica. Fica um pouco chato ficar lendo, mas enfim, vamos lá. Um bacharel analista em gênero e diversidade pode se inserir em setores bastante diferentes, uma vez que a questão de gênero e diversidade vem se transversalizando cada vez mais, conforme indica a formação de acordo em... formalização de acordos internacionais e pactos nacionais e estaduais. No entanto, pode-se dizer que a incorporação dessas questões tem se dado com maior força em agências de cooperação internacional, organismos internacionais, organizações governamentais e não governamentais, órgãos e instituições públicas, mas também em empresas, por exemplo, que assumam um projeto de responsabilidade social e equidade. Então, essa daqui é super legal, porque não é só para professor, né? É para todo mundo, é para geral, assim, todo mundo vai para se formar em gênero. Então, ele sai bacharel aqui, ó, gênero e diversidade, tá? E você sai habilitado para trabalhar em empresas e... Oi? É, bacharel, gênero e diversidade. Oi? Alguém falou? Ah, pensei que eu tivesse alguma... Especialização em gênero, sexualidade e direitos humanos na Fiocruz. Ano passado não deu para eu ir, porque era no horário do meu trabalho. Mas, assim, a gente não tem, né, o tempo que essa galera tem para poder estar sendo dispensado do trabalho, para poder ficar indo acompanhando todas as formações que tem. Mas, assim, ano passado teve uma formação que eles fizeram por trás dos panos. E eu fiquei sabendo porque recebi no grupo da pós, que tinha uma formação na creche. Na creche, na Fiocruz ali em Manguinhos, eles têm uma creche, né? E eles estavam dando formação nessa parte de gênero. E aí, assim, a coisa meio que vazou, né? E eu fui procurar me informar. Inclusive a... Ai, meu Deus. Esqueci o nome dela agora, ela estava aqui. Eu botei isso... Oi? Maria Vitória. Maria Vitória foi procurar saber com uma amiga dela que trabalhava lá. E, no final, eles fizeram uma coisa bem assim, que não era para sair da panelinha deles, que era para justamente evitar que pessoas como eu, que queria me infiltrar lá, fosse, mas aí também era num horário que não dava para eu ir, então não deu para eu me infiltrar. Mas aí, no final das contas, é isso, eles vão arranjando meios, porque eles já perceberam que alguns tipos de formações têm que tomar cuidado, porque as pessoas, como nós aqui, que estamos tentando rebater essas ideias, vão lá e acabam falando coisas que bota confusão na cabeça dos outros, como aconteceu, por exemplo, eu fui lá numa formação que teve em Nova Iguaçu, eu trabalho em Nova Iguaçu, e aí eu vi que ia ter uma formação numa escola estadual de formação de professores normalistas. E eu fui... Gente, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas enfim, estou falando. Estava tendo formação que eles já perceberam o quê? Que não basta só na universidade. Tem que começar com o pessoal mais novo. E aí eles foram para a escola de formação de professores, lá em Nova Iguaçu. Adolescentes, gente, um auditório lotado de adolescentes. Lotado de adolescentes. Né, bem no centro ali de Nova Iguaçu. E a pessoa... Ah, meu Deus, 15 minutos. Tá, só finalizando. E aí eu falei assim, gente, eu não estou acreditando nisso. A palestrante dando exemplo de como a gente pode trabalhar gênero em sala de aula com os nossos alunos. E ela dando um exemplo de que ela pegou, já que não pode ter material didático falando explicitamente sobre a questão do gênero, porque os pais estão de olho, né? Qual era o meio que ela encontrou para poder falar sobre gênero? E ela falou isso abertamente na palestra. Ela chegou e falou que ela levou massinha. Qual o problema de levar massinha para a sala de aula? Nenhum. E, a partir dali, ela falou que era para os alunos dela fazerem ou um pênis ou uma vagina. E, a partir dali, vários alunos fizeram pênis. Aí, a partir dali, ela construiu a aula dela. E ela falou isso para alunos de 10, 11 anos. Aí ela começou a falar que aí ela viu que vários alunos fizeram pênis e não uma vagina. E aí ela falou, tá vendo como a sociedade é machista? E aí ela foi construindo todo o discurso dela. Aí eu falei assim, gente, sinceramente, entre fazer uma vagina, que é muito mais difícil, é mais fácil fazer um pênis. Então, assim, é uma questão lógica. Mas não, ela levou isso para o discurso de que a sociedade é machista e que as pessoas, as meninas, inclusive, são, né, têm um complexo de inferioridade, porque não tem. Aí eu falei, gente, é muita Simone de Beauvoir nas ideias. Mas, enfim, vamos lá. Então, mais uma aqui, uma especialização em gênero, sexualidade e direitos humanos. Ah, e quando eu fui falar, gente, eu levantei, deixei ela falar. Aí depois surgiu as dúvidas. Aí eu cheguei e dei uma pequena aula, né? Rapidinho lá. E aí a mulher depois não queria deixar eu falar de jeito nenhum. Aí eu falei, não, mas a senhora não está respondendo o que eu perguntei, o que eu estou falando. Você veio aqui para fazer pergunta ou para palestrar? Aí eu falei, não, aqui a senhora não está respondendo o que eu estou perguntando. E aí, assim, algumas pessoas depois vieram me perguntar algumas coisas, porque eu fui dando referências, inclusive de vídeos, né, que eu procurei ver coisas, porque eu não ia falar para adolescentes procurarem esses livros para eles aí, porque eles não iam comprar o livro. Então eu fui procurando vídeos que tinham no YouTube, que isso aí é fácil para eles procurarem. Eu joguei logo, bota lá, procura lá, paradoxo da igualdade, vai lá, é só procurar no YouTube. Aí eu fui colocando para eles verem o que era, porque, assim, era um absurdo o que ela estava falando, né? E aí, enfim, vamos lá, que ainda tem mais coisas. Seminário de Educação em Sexualidade e Relações de Gênero na Formação Inicial. Esse aqui é tudo essa parte de... Ah, então aqui... Militantes inseridos no magistério, sou professor e vou falar de gênero para o seu filho e sua filha. Porque tem muitos professores que, independente da legislação, né, eles já compraram a ideia. Né? E eu, uma das grandes preocupações é que, assim, na academia hoje, gente, está muito complicado. Muito complicado. Por isso que eu falo a importância dos pais. Porque hoje eu tenho colegas meus dentro da escola que eles falam, eu não vou ensinar, ainda que eu tenha que ensinar quando eu fecho a porta, da porta para dentro, a autoridade sou eu e acabou. Não vou falar. Agora, tem uma galera que está sendo formada que esse pessoal está vindo com força. Está vindo com força mesmo. Então, assim, se a criança não tem uma boa preparação em casa... Né? Se a família não está presente, a coisa desanda. Tá? Então, aqui, esses professores aqui, isso lá no Rio Grande do Sul. que a gente pode, então, como que eles, na verdade, né, podem conseguir concretizar isso na educação? Uma coisa chamada currículo. Tomás Tadeu Silva, né, que é uma grande referência de currículo no Brasil, que ele fala sobre as teorias do currículo, ele vai falar, currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, currículo vitae. No currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. Desculpa. O currículo é documento de identidade. Por isso, então, que eu coloquei o título ali, identidade de gênero, porque eu não poderia falar jamais na minha pesquisa colocar ideologia de gênero. Eu tentei, inclusive, defender isso na... Meu tempo está acabando. Eu tentei, inclusive, falar sobre essa questão da ideologia. Eu acho que foi por isso que eu meio que fui barrada. Mas, enfim, pula essa parte. Estou tentando terminar após. Que eu fiz todas as disciplinas e fui barrada na pesquisa. Tem muita gente pesquisando sobre o tema. Então, Plano Nacional de Educação. Graças a Deus, né, nós não passou essa questão de gênero no Plano Nacional de Educação. Graças a pessoas, né, como nós aqui, firmes e fortes. O que é o plano? Né? O Plano Nacional de Educação tem várias nomenclaturas. Isso tem hora até que eu, às vezes, eu falo, meu Deus, o que é o quê? Porque eu estou envolvida na educação, mas é tanta coisa. Então, estou só explicando o que é o PNE. O Plano Nacional de Educação determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos 10 anos. Então, o que eles fazem? Eles fazem um plano do que se pretende. Tem alguns blocos que eles vão dividindo, que não vai caber aqui agora entrar, que eles dividem o que se pretende alcançar. Olha, nós pretendemos, nos próximos 10 anos, ampliar o número de vagas para a educação infantil. Então, até 2030, nós precisamos ampliar em, sei lá, tantos por cento o número de vagas. Como que nós vamos conseguir isso? Então, nós precisamos formar mais turnos, porque a gente não tem dinheiro para poder fazer mais escolas. Ou não, nós vamos alugar prédios, vamos fazer prédios, construir escolas para poder atender esse número. Tudo isso tem um custo para o governo. Então, o PNE, ele vai justamente ver o que se quer como meta, né, o que se pretende, e quais são os custos, o que precisa, qual é a questão de infraestrutura que vai se investir para conseguir aquela meta. Graças a Deus, no plano nacional, não entrou. Mas uma coisa que eu fui pesquisando quando falaram, não entrou gênero, né? Eu entrei logo lá no site... E tem aqui, superação, aí eu vi uma coisa que já me chamou a atenção. Superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e da erradicação de todas as formas de discriminação. Aparentemente, isso não tem problema nenhum. Mas eu bem sei que quando se fala todas as formas de discriminação, eles já vão falar sobre a questão da discriminação de gênero. Porque eles, qualquer brecha é motivo. Isso aqui estava aqui, ó. Aprova o plano, a presidenta da República faça saber ao Congresso Nacional, da Congresso Nacional, a lei, que é então aqui, Plano Nacional de Educação. Isso foi em 25 de junho de 2014. Base Nacional Comum Curricular. Então, a Base Nacional Comum, como se diz, é uma base, né? Não deve, deixa eu só ler para poder, por causa do tempo. Então, Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo. Isso daqui gerou uma série de questões aqui. Eu entrei em contato com advogados, um monte de coisa, porque eu queria entender o que é esse caráter normativo. Porque até então, a minha orientadora, ela estava falando que caráter normativo não é caráter de lei. E eu fui descobrir que não, caráter normativo é caráter de lei. Ou seja, você é obrigado a seguir aquilo dali. E a base nacional, ela estava recheada com um monte de questões de gênero. E que, graças a Deus, graças à militância mesmo do povo. Mais uma vez eu falo, por isso a importância de nós estarmos atentos a isso. Lutamos e tal, e graças a Deus não entrou a questão de gênero. Mas nós... Pode falar. Ele estava como presidente no Conselho Nacional de Educação. Ele não é o presidente? Isso. Eles conseguiram. E assim, nós por direito, as crianças têm direito, né, com relação à questão do ensino religioso. E é importante, né, que os pais que têm filhos na escola pública procurem ver isso. Mas, desculpa, eu não vou poder me ater a... Não, assim, fala. É um absurdo, é porque tem muita coisa que, como eu falei, né, eu já parti do pressuposto que vocês já viram as outras palestras, que a gente não tem como entrar aqui. Eu estou entrando mais na questão da educação mesmo, assim. Mas o Calegari, eu estive na audiência pública lá em São Paulo e várias pessoas se levantaram. Eu estava inscrita, não, outra, oi, Fá. Isso foi aonde? Foi no Colégio. Ali no centro. Esse ano? Não, ele subiu nas tamancas. Ele, no Cruzeiro, no Colégio. Colégio Cruzeiro. É ali no centro, bem perto da. É do centro que a senhora. Ah, tá. Eu pensei que fosse ali perto da Praça da Cruz Vermelha. Tá. Então, o Calegari, ele estava subindo nas tamancas, porque veio um pessoal e falou... A senhora estava lá no, na audiência? É. Ele simplesmente ignorou o que o pessoal falou com relação ao gênero. E eu estava inscrita para falar, eu não consegui falar, porque do nada, eu estava desde de 7 horas da manhã lá. Do nada, chegamos lá de madrugada. Mas lá na audiência, eu cheguei 7 horas da manhã. Me inscrevi para falar. Chegou umas 4 horas da tarde, não consegui falar. E foram vindo várias pessoas pró base, da onde surgiram aquelas pessoas, que eu não sei de onde eram aquelas pessoas pró base. E quando eles falavam, aí o Calegari concordava. Mas quando levantou mais uma pessoa para poder falar sobre a questão de gênero, quando conseguiu falar, ele simplesmente ignorou, porque depois eles leram o que ficou resolvido, do que se somou, do que foi falado na audiência pública. E, no final, não se falou sobre a questão do gênero, quando mais de uma pessoa se levantou contra a questão do gênero. Aí eu falo, gente, aí eles falam que a Base Nacional Comum Curricular foi organizada, foi feita de forma democrática. Democrática para quem? Quem entrou nessa democracia? Porque nós não fomos escutados, né? Mas aí, gente, eu vou lá, senão daqui a pouco o povo vai me expulsar daqui. Opa, passar aqui. Então, tem os parâmetros curriculares nacionais. É mais essa questão, que o parâmetro, é engraçado aqui, deixa eu só ler essa parte aqui. Enquanto... Aí ele define o que é essa... Ai, meu Deus, 5 minutos. Enquanto o sexo diz respeito ao atributo anatômico, ou seja, né, a vagina e o pênis, enfim, no gênero toma-se o desenvolvimento das noções de masculino e feminino como construção social. Isso pautado na Simone de Beauvoir, que ela fala que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. É, então, um homem ele pode também socialmente se tornar uma mulher, dentro dessa lógica deles. Né? Investimentos em materiais, vou ter que dar uma corrida aqui, gente. Programa Nacional de Livros Didáticos, do MEC, em 2016. Então, os vários tipos de famílias que vão surgindo, né? É, homem com homem, mulher com mulher, enfim, aqui é duas mulheres também, dois homens, enfim, eles vão, né, agregando todas essas questões. Tem esse blog aqui, que se vocês quiserem pesquisar, vem falando melhor. Aí, deixa eu falar aqui, que esse livro aqui foi muito interessante, que uma pessoa estava indignada e ela veio falar comigo, Fatinha, eu ganhei, a minha filha recebeu esse livro, a filha dela tinha 5 anos na época, esse livrinho aqui, muito interessante o livrinho, bem fofa a capa, olha, mamãe, como eu nasci, olha aqui. Aí, ela falou que com base, né, nessas palestras que ela tem visto e tal, ela antes de dar qualquer livro para a filha ler, ela costuma ler antes, né? E ela viu o livro e tal, e ela ficou horrorizada, porque lá no meio do livro tinha aqui, ele vai falando, né? Aí lá para a página, ó, aqui, ó, página 22, lá para tantos do livro, agora que, até então ele estava falando de uma forma, né? Mas depois, lá no dia 20, lá no 22, ó, na página 22, agora que você já sabe o que é pênis e vulva, vale dizer mais uma coisa. Alguns meninos gostam de brincar com seu pênis e algumas meninas com a sua vulva, porque é gostoso. Então, tem um menino lá na banheira, se masturbando, e a menina aqui se tocando. As pessoas grandes dizem que isso vicia ou tira a mão daí que isso é feio. Não sabem abrir a boca para, só sabem abrir a boca para proibir. Mas, na verdade, é que essa brincadeira não causa nenhum problema. Você só tem que tomar cuidado para não sujar ou machucar, porque é um local muito sensível. Então, o único problema que tem é você sujar e você se machucar, porque não gera problema nenhum, você não fica viciado, né? Isso não gera problemas cognitivos, porque a criança ela começa a ficar numa ansiedade. A criança, quando ela se vicia na masturbação, ela começa a ter dificuldade de se concentrar nas coisas para poder aprender. Por quê? Porque ela aprendeu, ela assimilou, né, que ela consegue obter um prazer de uma forma muito rápida. Ela não precisa montar um castelo para ela ver o castelo pronto e ter o prazer de ver o castelo pronto, né? Porque em menos de 5 minutos, ela se masturba e pronto, já conseguiu o prazer. E para muitas outras coisas, ela não consegue terminar de ler um livro porque o livro demora muito tempo para poder terminar e ela conseguir entender a lógica de tudo. Né? Então, assim, e dentre outras coisas que vão se tornando, a criança ela começa a ficar angustiada também. Né? Então, assim, aí, quando eu peguei o livro, ela falou, vou tacar fogo nesse livro. Eu falei, não taca fogo não, me dá, que eu quero para poder falar, porque eu falo, o povo às vezes não entende. Tem outro livrinho lá em casa também que não deu para trazer, porque eu vim de uma outra reunião lá da minha... Esse livro aqui, ó, peraí. Esse aqui, acho que é bem antigo. Esse aqui é de 90. 90. Mas isso aqui Hayek já falava lá em 1945, preparando o terreno. Eles só estão agora... Essa daqui é a 6ª edição, tá? Porque, ou seja, já tiveram várias edições. Quem fala sobre esse livrinho simpático... É aqui o nosso querido Paulo Freire. Tá? Tá vendo, gente? Olha que lindo! Ele que é o patrono da educação no Brasil. Tá aqui, ó. O autor, para crianças, Marcos Ribeiro ajuda a história. Fala do corpo sem pudores falsos. Fala da boniteza do corpo, da gostosura do corpo. Fala de como o corpo se gera no corpo e nasce no corpo. Livrinhos assim deveriam se multiplicar, tá? Vocês que acham que o negócio não tem que se multiplicar, mas tem que se multiplicar esse tipo de livrinhos. Eu tenho um mais atual lá em casa, mas é que eu acho esse aqui fantástico, porque ele é bem assim interessante, ele é bem explícito, porque o outro ele fica uma coisa meio que subentendida. Esse daqui não, ele é bem assim, pá, é isso. Então, aqui, um pouco sobre a minha prática, né? Eu, Fátima. Caso da menina Joana. Isso aqui são nomes fictícios, já até coloquei aqui, nomes fictícios para preservar a identidade das crianças. Então, eu sou professora de educação infantil e eu tinha uma aluna, a Joana, que ela praticamente assim, de 15 em 15, 20, 20 minutos, ela pedia para ir ao banheiro. 2 anos. Aí, daqui a pouco eu falei assim, poxa, essa menina deve estar com alguma infecção urinária, alguma coisa, né? E aí a minha auxiliar falou, olha só, não deixa mais ela ir ao banheiro. Eu falei, mas por quê? Aí ela, porque ela tá. Aí fez assim, né? Estava se masturbando. Aí eu falei, nossa, será que essa menina está sendo abusada? E aí eu fiquei meio assim, eu falei, meu Deus, como é que eu vou agir agora? Como é que eu vou fazer? Conversei com a direção. E aí a direção não sabia explicar, nessa época estava tendo umas pesquisadoras, não vou dizer de qual instituição, que estavam lá na escola, e patrocinadas por um determinado instituto, e elas, a diretora falou, olha, vamos fazer o seguinte, vai ter uma formação dia tal, eu já vou sinalizar para elas que a gente está apresentando essa questão, porque estava tendo questões também com outras crianças em outras turmas, e a gente leva esse caso e vamos ver o que elas têm a dizer. E aí levaram uma especialista lá e tal. Aí vocês falam assim, ah, por que você não falou com a mãe? Deixa eu só explicar, então, por que eu não falei com a mãe. Eu trabalho na área que é muito carente. As pessoas são carentes de todas as formas, né? E aí já tinha acontecido, nessa mesma turma de 2 anos, o caso de uma menina que ela... Eles amam brincar debaixo da mesa, ali é a casa deles, aquela coisa toda, até então não tem problema nenhum. Só que essa menina começou a ir para debaixo da mesa e querer beijar a boca de outras crianças, querendo reproduzir aquilo que ela vê. E aí aconteceu que ela beijou a boca de uma coleguinha, uma menina. E aí eu falei com a mãe, falei, mãe, olha, não pelo fato de ser menina, porque, na verdade, eles não têm essa questão. O que eles estão querendo é reproduzir o que eles veem. Não é o fato de ser menino ou de ser menina, tá? Nessa idade ainda não está ainda essa questão, não. Não que não tenha casos. Vai ser o caso do João ali. Mas, então, eu cheguei e falei com... Eu pensei em falar com a mãe, só que teve esse caso da menina, que beijou a boca da outra menininha embaixo da mesa. Eu cheguei e fui conversar com a mãe. Falei, olha, cuidado com o que ela tem visto na televisão. Nem falei, porque assim, a gente sabe que eles lá, a situação, tem muitos pais, né, que moram num quarto só, e aí as crianças acabam presenciando, né, os pais às vezes têm uma relação, essas coisas todas, e a gente acaba sabendo na escola, porque as crianças acabam meio que até falando. Então, assim, o caso dessa menina... Eu cheguei e falei com... Dessa aqui não, né? Da outra menina. Eu falei com a mãe. Eu falei, ó, cuidado com o que ela tem visto na televisão. Nem falei que ela vê em casa, né? Eu falei, cuidado com o que ela tem visto na televisão e tal. Preservar ela de ver determinadas cenas. Porque ela hoje, né, beijou na boquinha de uma outra menina que... Bum! Ai, meu Deus, enfim. Só concluir aqui, por favor. Eu falei com ela, falei, olha, cuidado aí, porque ela hoje beijou a boquinha de uma outra menina embaixo da mesa e tal, eles estavam brincando. Olha, a mãe, isso na hora da saída, os outros pais estavam próximos, ela virou para a garota de 2 anos. Por que você está virando sapatão? Eu vou falar para o seu pai, eu vou dar na sua cara. cara, olha, a mulher assim, na porta, na porta. E os outros pais começaram a ver. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, mãe, calma. Olha só. Aí eu tentei explicar para ela. Na verdade, isso aí não é pelo fato de... Eu acho que se ela tivesse beijado a boca de outro menino, ela não teria ficado tão escandalizada. Mas, assim, o fato de ela ter beijado a boca de outra menina... Não sei, enfim. Não sei o que passou na cabeça da mãe. Eu não vou julgar. Enfim, enfim. Eu sei que eu fiquei muito constrangida. Fiquei numa situação muito complicada, delicada, porque o meu intuito não foi de trazer aquele transtorno. E, enfim, eu depois, quando teve essa situação, falei, pô, se uma menina que beijou a boca da outra já teve isso, imagina eu falar para a mãe da outra que ela está se masturbando de 20 em 20 minutos no banheiro. Eu não sei o que vai acontecer. Aí eu levei o caso para a direção e aí teve esse negócio da especialista. A especialista foi lá. E aí ela falou, e ela chegou e perguntou, porque se vocês pararem para fazer história de vocês, vocês não lembram de quando vocês começaram a sentir alguma coisa diferente, quando vocês iam no banheiro, né, aquela coisa toda. Então, assim, a gente tem que ter um certo, né, zelo e colocar, olha, esse tipo de coisa a gente não faz na frente das outras pessoas. A gente faz escondido, faz no banheiro. Aí eu fiquei meio assim, fiquei calada, não falei nada. Isso estava na formação lá na escola. Aí eu fiquei quieta, né? Saí de lá, eu falei, meu Deus, misericórdia, me dê sabedoria, porque eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou falar isso para os meus alunos, não vou falar isso para essa menina de 2 anos. Eu falei, como eu devo proceder diante dessa situação? Não sei como eu vou proceder, porque eu esperava de uma especialista que ela fosse me dar uma orientação cabível, mas é uma coisa que, para mim, não cabe. E aí eu pensando sobre essa questão, e eu comecei a observar. Eu estava lá sentada na mesa, fazendo o diário, né, de classe, vendo presença, essas coisas todas. Aí as crianças sozinhas, elas estavam brincando, né? Elas fizeram o trenzinho. Aqui, o trenzinho com a cadeirinha. Isso aqui não fui eu que organizei, não, tá? Elas que organizaram. O trenzinho aqui e tal. Aí eles começaram. Passa por cima, passa por baixo. Passa por cima, passa por baixo. Eu falei, tá aí. Tapa na cara, soco no estômago, na cara da professora. Porque a professora tem que saber que eles têm 2 anos. Eles estão precisando explorar o corpo, o movimento, entendeu? Não dá para ficar só na rodinha, conversando, querendo conversar com criança de 2 anos. Elas querem balançar, elas querem a galinha pintadinha. Por isso que eles falam, ah, popó, popó, porque eles queriam popó, porque o popó tinha movimento, tinha música, eles queriam se movimentar. Então, assim, a professora não estava se dando conta, né? A professora Fátima, que não estava se dando conta que a tia professora, como alguns me chamam, tia professora, eles não falam só professora, não, tia professora. A tia professora não estava se dando conta que eles precisavam de algo que movimentasse mais, né? Então, assim, eu comecei a mudar um pouco mais a minha prática, né? Desculpa. Ah, tá. Pensei que você fosse falar alguma coisa. E aí, então, eu comecei, né, a mudar esse meu trabalho, de procurar fazer brincadeiras cantadas, porque a educação infantil é isso. A educação infantil é movimento, é psicomotricidade, eles querem explorar, é o lúdico, né? E aí eu tive essa coisa assim, né? Porque quando a gente fala assim, ah, botar em oração, nem sempre a gente se dá conta. Mas quando eu coloquei para Deus, eu falei, Senhor, me ajuda aí, porque eu sozinha não vai dar, não. E aí veio isso aí, é só observar. O recado está ali, é só a gente estar parando para observar os detalhes. E foi isso que aconteceu com relação a esse caso da Joana. Graças a Deus, a Joana, ela saiu ano passado lá da escola, que ela terminou, né, a questão da educação infantil, foi para a escola regular. Melhorou esse quadro, graças a Deus, assim... Ela não estava mais naquela ansiedade, porque aí a especialista falou uma coisa que eu peguei, que ela falou assim, essa criança está ansiosa. E aí, por isso que ela descobriu um modo de encontrar prazer e de né, extravasar essa ansiedade. Eu falei assim, realmente, ela está ansiosa, então eu tenho que procurar extravasar de uma outra forma, com movimentos, com outras coisas, mas não, né, estimulando ela a masturbação. Aí aqui, o caso do menino João. Esse caso aqui foi o caso que balançou as bases. Beijo, meu querido. Deus abençoe. Depois a gente se fala melhor. Beijo. O caso do menino João foi o caso que me incentivou a começar a estudar sobre a questão do gênero. Porque até então eu estava vendo o gênero meio que assim por cima, né? Saber que estava rolando um negócio de gênero, gênero, gênero, né? Mas tá, isso aí não tem nada a ver comigo. Esse menino, 3 anos, foi ano retrasado isso. Foi ano retrasado. Eu estava no início do ano já. E aí a gente tem muito aquela questão da brincadeira de fantasia. Eles se fantasiam e tal. A gente recebe doações de fantasias e eles, né, vão brincando. E aconteceu que esse menino, ele sempre pegava fantasia de menina. Aí eu falava, o Joãozinho, ó, essa fantasia é de menina. Vai lá, tem o do super-homem, né? Eu falava assim com ele e tal. Aí ele ia, pegava outra fantasia de menina. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu faço? Eu não sei como é que eu vou fazer e tal. Aí eu falei, se não é uma professora da pós-graduação está aqui, ela ia me repreender na hora, assim, deixa ele vestir roupa de menina. Mas aí eu falei assim, gente, como é que eu faço? E eu, naquele conflito comigo, né, da minha teoria que eu estava aprendendo e a questão ali prática, né, que a gente pega realmente na sala. E aí, aí daqui a pouco ele veio com a fantasia do palhaço, toda colorida. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá, bota do palhaço, vestir a fantasia do palhaço. Aí, um belo dia, isso foram coisas que eu fui começando a observar, né? Ele brincava com meninos, mas virava e mexia, ele se juntava com o grupo das meninas. Eu fui observando uma série de características, mas estava quieta na minha. E aí teve um belo dia que ele chegou e eu estava amarrando os cadarços, né? Que eles não têm autonomia ainda de amarrar o cadarço. E eu estava ajudando a amarrar o cadarço. Aí eu falei, menina fala obrigada, menino fala obrigada. Aí começou a brincadeira, né? Obrigada, obrigado. Aí as meninas falando obrigada e os meninos falando obrigado. Daqui a pouco ele chegou e começou. Obrigada, obrigada. O menino, o Joãozinho. Obrigada. Aí eu fingindo que não estava escutando. Aí ele veio atrás de mim. Obrigada, obrigada. Aí eu falei, fulaninho, menino fala obrigada. Menino falou obrigada. Aí ele continuou. Aí eu falei assim, vamos lá, rapidinho, vem cá, vamos ver o espelho. Olha como você é um menino bonito. Aí eu fui na frente do espelho. Na educação infantil é super importante a questão do espelho. Trabalhar a identidade. E aí eu falo, olha como que você é bonito, olha no espelho, olha que menino bonito. Aí ele não olhava para o espelho. Aí eu, olha como que você é um menino, faz careta lá. Eu comecei a fazer careta, né? Eu falei, olha lá minha careta. Pelo menos para ele olhar, me olhar no espelho, enfim. Eu fui fazendo, ele não olhava. Aí eu falei, olha só. Aí ele gritou comigo. Eu sou menina. Aí eu parei. Aí eu falei, não dá. Volta, fica quieta, porque aí a gente volta à psicologia da educação. Quando a pessoa está num conflito muito grande, a gente não adianta querer colocar, porque ela vai aumentar ainda mais o conflito dela. E aí eu parei. Eu parei e falei assim, peraí que eu tenho que estudar isso aqui. Preciso estudar porque eu vou aumentar ainda mais o sofrimento dele. E aí eu comecei a estudar sobre a questão do gênero, comecei a me aprofundar sobre a questão do gênero, comecei a estudar. E finalmente eu encontrei um psiquiatra excelente, como é que é o nome dele? Ítalo Mancini, né? Marcini. E o Ítalo, ele, numa palestra que ele deu, ele... Eu não coloquei aqui, acho que não tem aqui, não. Não coloquei. Volto aqui. Ele colocou na palestra dele algumas características de algo que se chama transtorno de gênero. Ou transtorno sexual. De identidade sexual, aliás, desculpa. Isso está no CID aqui. Transtorno de identidade sexual. E aí a Marisa Lobo, nesse livro aqui, ela vem falar um pouco sobre isso, né? E eu comecei a estudar, porque eu falei, como eu vou me relacionar com essa situação? Né? E aí eu fui pesquisando, e aí foi quando eu comecei a querer pesquisar sobre o tema. Eu estava estudando sobre o currículo da educação infantil, e aí eu resolvi englobar a questão da identidade de gênero no currículo da educação infantil, porque eu precisava saber como ajudar esse menino, né? E aí foi quando eu comecei, então, toda essa pesquisa. Infelizmente, esse menino, eu conversei com a mãe meio que ficou assim, riu e tal, falando que ele também apresentava essas características em casa. E aí eu descobri que existia, né, esse transtorno que realmente as pessoas têm. É a mesma coisa uma pessoa com anorexia. Ela se olha no espelho, ela se vê imensa de gorda, quando, na verdade, ela não é. Então, assim, algumas pessoas, não é só um produto de uma construção social. Essas pessoas realmente apresentam um transtorno, né, de identidade. Ela se vê de uma forma que, na verdade, não é. E esse menino, ele tinha 3 anos. Para poder se né, laudar como tendo um transtorno, e que, inclusive, a militância LGBT está querendo tirar isso desse registro, que eles acham que isso é querer considerar como uma doença, essas coisas todas, e eles falam que ser gay não é doença, não existe cura gay. Mas há formas de você trabalhar, e existem pesquisas, sim, que não são divulgadas, mas de um trabalho, e foi justamente isso que os psicólogos estavam ano passado batalhando para poder conseguirem fazer esse tipo de tratamento. Porque o Conselho de Psicologia, eles não estavam querendo que os profissionais de psicologia, porque na escola a gente pode até ajudar, mas a gente não tem como trabalhar especificamente essa questão. E quem vai trabalhar isso é o psicólogo, só que eles queriam que os psicólogos não trabalhassem isso, né, de forma alguma. Então, pelo contrário, queriam reforçar isso. Se a pessoa está se vendo como... O menino está se vendo como uma menina, então vamos trabalhar em cima dessa questão. Então é isso, gente. Espera aí. Então, o que fazer? Estudar mais sobre o assunto. Eu tenho algumas referências aqui, 2 de suma importância, que é o Jorge Scala. Esse livro aqui é fantástico, muito bom. Acho que tem a venda ali, não tem? Ou não? Não sei. Acabou? E esse livro aqui é fantástico também, pautado no do Jorge Scala, só que passando mais até para essa questão, assim, ele vem aprofundando e trazendo um pouco também da realidade, né, do Brasil também. Então, estudar mais sobre o assunto. Porque quando os filhos de vocês vierem perguntar, como que vocês vão saber responder se a gente não está, né, estudando? Pressionar deputados e vereadores para que isso não entre nessa parte da educação. Comparecer às audiências públicas e votações do PME. O Rio de Janeiro ainda não votou o PME. Isso está enrolando. Eles estão querendo aproveitar uma brecha. Quando o povo tiver relaxado, eles botam na pauta para votar. Então, assim, a gente precisa estar antenado com relação a essa questão da votação do Plano Municipal de Educação. Verificar o material didático dos seus filhos. Não só verificar o material. Lembra o exemplo da professora lá? Que levou massinha? Não tinha material. Ela fez acontecer através de outro recurso. Estabelecer parceria família e escola. Tem alguma coisa acontecendo? Vai à escola. Olha, meu filho está apresentando algumas coisas que não está muito legal. Vai na escola, conversa. Né? Tem muitos professores que não concordam com isso e estão querendo também, às vezes, um apoio também, essa parceria escola-família. E o principal, manter o diálogo em relação de confiança com os filhos. Gente, é muito importante. Não é querer ser amiguinho do filho, não que vocês não vão ter relação, né, de amizade e tal, mas, assim, pai e mãe é pai e mãe. Né? Amigos a gente vai ter um monte ao longo da nossa vida, mas a figura pai e mãe são únicos. Né? E aí cabe ao pai e à mãe aquela questão, é sim, sim, Não, não. Explicar o porquê do sim, explicar o porquê do não, quando for possível, porque tem situações que é não e não, e sim, sim. E, né, às vezes a criança ainda não tem, né, aquela condição de estar assimilando determinadas coisas. E por isso a relação de confiança. Porque quando a criança ela reconhece no outro alguém que ela confia, por mais que ela ainda não entenda, ela vai seguir aquela orientação. Então, obrigada. Meu e-mail, se alguém, né, quiser referências, quiser tirar dúvidas, enfim, é fatinhacd@yahoo.com.br. Eu só peço para colocar no assunto seminário de ideologia de gênero para poder eu saber o que é, né? Porque é muito e-mail que eu recebo por dia. Mas aí é isso, gente. Desculpa eu ter atrasado bastante aí. Aurélio. Você acha que vai falar alguma coisa? Jorge Scala, peraí. Ideologia de gênero, o neototalitarismo e a morte da família. Esse é do Jorge Scala. O novo está com uma outra capa, tá, gente? Porque esse daqui é uma edição antiga. É o Dr. Ítalo Marcieri. Dr. Ítalo Marcieri. Ele é um psiquiatra e ele tem acompanhado algumas pessoas com, né, transtorno de gênero. Ia falar alguma coisa? Tá. Bom, boa noite. Muito obrigado, Fatinha. Foi fantástica a sua apresentação. Esse livro aqui, ele vem falando também, muito bom esse livro também, e ele vem falando um pouco, você tem esse aqui não, né? Da Suelen Carvalho. Esse livro aqui também vem falando também um pouco sobre a estratégia que foi surgindo após, lá para o final do livro, ele vem falando sobre um pouco a estratégia que surgiu, né, a partir da escola de Frankfurt, e isso pautado na realidade aqui do Brasil.